Capítulo 5. Poder para expulsar demônios e curar. Marlon, pastor amigo meu, estava fazendo uma conferência especial em uma cidade. Os membros daquela igreja tinham feito uma grande divulgação, dizendo que Deus iria fazer milagres durante o evento. Em uma das tardes, enquanto ele estava orando com alguns dos membros, preparando-se para aquela noite, uma mulher veio à igreja. Vendo um diácono na porta, perguntou se o pastor que estava ali realizando a conferência se encontrava no momento. Quando o diácono respondeu que sim, com uma voz muito estranha, ela disse: "Eu vou matar o pastor. O diabo mandou e estou aqui para mostrar o seu poder e matar esse homem." Pasmado, o diácono tentou impedir a mulher, mas ela conseguiu escapulir e entrar nas dependências da igreja. Vendo meu amigo, gritou: "Eu vim aqui para matá-lo. Prepare-se para morrer agora." Marlon viu a mulher enlouquecida correndo em sua direção, mas não se assustou, nem correu, pois sabia quem servia: o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Jesus, para o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quando ela chegou bem perto, Marlon teve tempo de dizer: "Em nome de Jesus, você está derrotado e não poderá me atingir." A mulher deu um soco na direção de sua cabeça, mas ele ficou totalmente parado, sem reagir. Quando o punho estava a centímetros de seu rosto, foi bloqueado, como se tivesse uma parede invisível. Ela tentou de novo atacá-la e, mais uma vez, foi impedida da mesma maneira. Isso a deixou mais enlouquecida ainda. Ela continuou tentando com mais desespero penetrar a parede sem conseguir. Após algum tempo, ela parou e disse a Marlon: "Que poder é esse?" Ele respondeu: "Eu sirvo a Jesus. É no nome e no poder dele que você está sendo impedida agora." Em seguida falou: "Demônio, saia já dessa mulher em nome de Jesus e deixe-a em paz." Naquele instante, sentiu uma presença saindo da mulher e ela foi liberta. Marlon dirigiu uma oração. Ela abriu seu coração, aceitou a Jesus como seu Salvador e foi completamente transformada pelo poder de Deus. Palavras de autoridade contra Satanás. Deus pôde operar assim naquele dia porque, ao invés de tentar se proteger com mãos naturais, Marlon se protegeu com a força de Jesus, liberada através de suas palavras de fé. Quando enfrentamos o inimigo, precisamos entender a tremenda força que há em liberar o poder de Deus através de palavras de autoridade contra Satanás e os demônios. Jesus especificamente nos deu essa autoridade. Vejo isso claramente quando ele diz: "Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo." Lucas 10:19. Precisamos tomar posse da autoridade que Jesus nos deu com ousadia e intrepidez, se quisermos ver Satanás ser posto em fuga. E o que falamos tem uma influência monumental nessa guerra travada contra o diabo. O poder da palavra falada para curar. Um homem impressionou Jesus profundamente por entender de forma profunda esse princípio. Foi um centurião romano que procurou o Senhor para que curasse o seu servo. Jesus logo se prontificou a acompanhá-lo à sua casa para ministrar a cura. Era o que todos que solicitavam ajuda pediam: uma visita pessoal e um toque das suas mãos restauradoras. Mas esse oficial romano foi bem diferente dos outros, pois entendia algo que a grande maioria não compreendia. O que era diferente nele? Ele entendia o poder da palavra falada para concretizar o milagre. Ele respondeu à oferta de Jesus de ir à sua casa com a seguinte frase: "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar." Jesus ficou tão impressionado que disse que em todo Israel não havia encontrado outra pessoa com tamanha fé. Por quê? Simplesmente porque o centurião entendia o princípio espiritual do poder da palavra falada para que Deus realize milagres. Volte a ler os relatos dos evangelhos nas passagens em que Jesus curou os enfermos e expulsou os demônios. Você vai perceber algo fascinante. O Senhor raramente orava para curar alguém. Ele simplesmente dizia as palavras e as pessoas eram curadas ou libertas. Com certeza, Jesus orava e muito, mas quase sempre antes e depois da hora do milagre. Orava para ter comunhão com Deus Pai e para se preparar, mas raramente na hora em que estava realizando curas e libertações do poder do diabo. Ele simplesmente ordenava e as coisas aconteciam. Disse que era exemplo para nós, que poderíamos fazer de forma igual. Tudo o que fez em seu ministério aqui na Terra. E isso significa que também devemos aprender a usar o poder do nome de Jesus para ordenar e ver as pessoas curadas e libertas. O poder da palavra falada para trazer libertação. Certa vez, estava pregando em uma campanha numa tenda. À noite, no meio da minha mensagem, uma mulher endemoniada começou a gritar e a causar grande comoção. Um obreiro correu em direção a ela, agarrou seus cabelos com as mãos e começou a puxá-la, sacudindo sua cabeça para cá e para lá enquanto orava a Deus para libertá-la. Mas nada aconteceu e a mulher continuou a manifestar a presença de Satanás. Senti em meu coração que não era hora de orar, mas de ordenar pela fé. Desci do palanque e cheguei perto dela. Ela estava rastejando no chão como se fosse uma cobra. Ajoelhei bem perto e disse com autoridade, em nome de Jesus, saia dessa mulher agora e deixe-a em paz. Naquele instante, ela foi liberta. Aceitou Jesus como Salvador, saindo dali transformada pelo poder de Deus. A libertação daquela mulher aconteceu na hora exata, pois há momentos para ordenar e outros para orar. Devemos recalcar as nossas vidas de oração, sim, e isso é importantíssimo, porém, existe a hora correta de orar e a de agir ordenando com fé. Invocar o nome de Jesus com autoridade é o que trará o milagre. O inimigo não tem poder de fogo ilimitado como alguns pensam. Somente Deus tem esse poder. O de Satanás é restrito, é quantificado. Ele tem apenas um número específico de demônios e um limite de coisas que pode fazer ao mesmo tempo. Então, qual é a estratégia dele? É a de concentrar o seu ataque em qualquer instante, nos lugares que pode, em dois campos específicos. O primeiro é no lugar onde consegue fazer mais estragos contra pessoas já enfraquecidas. O segundo é atacar as pessoas que causam mais estrago contra ele, como um ataque preventivo. O poder da palavra falada para ordenar os demônios. Quando era adolescente, recebi o chamado de Deus para ingressar no ministério. Aceitei o imperativo divino e comecei a ministrar a palavra aos 15 anos em cultos nas praças. Com 16, já pregava em igrejas. Como estava incomodando o inimigo, comecei a sofrer maciçamente os seus ataques. Ele não só ataca onde o ministério já é grande, onde já está sendo incomodado, mas também os que potencialmente podem importuná-lo no futuro, que era o meu caso. Às vezes, ia dormir sentindo opressão do inimigo e até uma presença demoníaca no quarto. Era uma tentativa do diabo de tirar a minha paz, me amedrontar e me intimidar. Senti essa estranha presença e comecei a temer que fossem me perturbar à noite, imaginando ser acordado vendo demônios com caras horrorosas, bem diante do meu rosto. Esse medo começou a perturbar o meu sono e passei a não dormir direito. Isso continuou até que um dia, lendo a palavra de Deus, entendi de uma forma plena o poder que recebemos no nome de Jesus de exercer autoridade sobre demônios. Eles teriam que obedecer. Na noite seguinte, no escuro do meu quarto, quando senti de novo a presença demoníaca, levantei a minha voz e disse, demônios, descobri que tenho poder em nome de Jesus contra vocês. A partir de agora, eu não irei mais dormir com medo de ser acordado vendo seus rostos. Tomo a autoridade que tenho contra o diabo, e vocês é que devem ter medo de chegar perto de mim, pois sou um servo ungido de Deus. Saiam daqui e não voltem mais. Terminei de falar e senti instantaneamente ele saírem do meu quarto. Passei a dormir com tranquilidade e até hoje nunca mais temi nenhuma presença demoníaca, pois exerci autoridade sobre eles em nome de Jesus e ordenei que fugissem para longe de mim. Comece a tomar posse da autoridade que você tem em nome de Jesus. Diga em voz alta as palavras de cura e libertação e verá Deus fazendo milagres na sua vida como nunca viu antes. Mas lembre-se da exortação que Jesus nos fez quando disse: "Mas não vos alegrei porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Lucas 10, verso 20.